Eu tô muito feliz, Pedro. E pedir a Deus, primeiramente a Deus, que o nosso município, apesar dos acontecimentos, que a gente fica triste, eu estou triste, acredito que aqui não tem ninguém satisfeito com os acontecimentos, nós estamos de luto pelas famílias aí dos acontecimentos, pode até alguém pensar que isso não é hora de falar nisso, que nós estamos felizes pelas horas de despedida. E eu me sinto com a obrigação de falar nisso, porque é perca para a gente ver os acontecimentos dentro do nosso município. Então a gente só tem que pedir a Deus que pare, que Deus ilumine a nós todos, que o nosso Pique Carneiro cresça como está crescendo. Se eu for falar em inauguração de expedito, eu vou ter que trazer um caderno e uma caneta para anotar, porque eu não vou lembrar. Eu acho que expedito é um grande prefeito, que a gente tem que continuar apoiando expedito. Eu estou triste com esse acontecimento. Muito obrigado. Muito bem.